facção carinhosa, ei, ei. Daquelas coisas que aperta o coração. Mensagem apagada no WhatsApp. Ela é gostosa pra caralho, difícil de recusar. Ela sabe que não pode, mas adora me tentar. Safada, sabe que transa comigo do jeito que nenhuma transa. Sabe que transa comigo do jeito que nenhuma transa. Que nenhuma transa. Que nenhuma transa. Safada, sabe que transa comigo do jeito que nenhuma transa. Que nenhuma transa. Me abraça pra dizer que vai embora. Me beija pra dizer que não pode ficar. Tira minha roupa, mas jura não me amar. Abre as pernas e me diz que eu não devia ter saído de lá. Porque terminou comigo e continua ligando. Sinceramente não consigo te entender. Jura que eu não presto e continua sentando. Se não me valorizar, prometo vai me perder. Gente não fica com outros pensando em mim. Isso machuca nós dois, meu pé. Juro não fica com outra pensando em você. Isso machuca nós dois, meu pé. Quando você vai brotar aqui? Ela é gostosa pra caralho, difícil de recusar. Ela sabe que não pode, mas adora me tentar. Safada. Ela é gostosa pra caralho, difícil de recusar. Ela sabe que não pode, mas adora me tentar. Safada. Sabe que transa comigo do jeito que nenhuma transa. Sabe que transa comigo do jeito que nenhuma transa. Que nenhuma transa. Que nenhuma transa. Safada. Sabe que transa comigo do jeito que nenhuma transa.